O Ministério Público de Minas Gerais assinou na manhã desta segunda-feira, 16 de outubro, um acordo de cooperação técnica que tem o objetivo de estabelecer medidas para reprimir a criminalidade violenta, especificamente os crimes decorrentes de explosões de caixas eletrônicos e delitos relacionados. Do acordo participam ainda o Governo do Estado, as Polícias Civil, Federal, Federal Rodoviária e Militar, e o Corpo de Bombeiros. Durante a assinatura do acordo, o Procurador-Geral de Justiça Antônio Sérgio Toné destacou a importância do trabalho conjunto entre as instituições e ressaltou que as explosões a caixas eletrônicos deixaram de ser um problema das instituições financeiras, sendo agora uma questão de segurança pública. Nós estamos estabelecendo focos para a nossa atuação. Há pouco tempo nós firmamos aqui mesmo um protocolo de atuação conjunta entre essas instituições, que tem o foco a repressão aos roubos. E nós já temos grandes resultados, né? Uma estatística muito favorável. Agora as instituições se reuniram, esse trabalho não nasceu hoje, nós já estamos discutindo esse protocolo há cerca de um ano. As instituições se reuniram diversas vezes aqui mesmo, e diversos pontos de vista, a experiência, todas as experiências importantes, né, da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária, né, Federal, da Secretaria de Assuntos Penitenciários, do Corpo de Bombeiros, né, e das assessorias. Isso foi um trabalho de fôlego, de muita responsabilidade, com muito carinho, né, voltado para a segurança pública. Então, nesse momento em que os ataques aos caixas eletrônicos não é mais apenas um problema dos bancos, aqui também representado, né? Passou a ser um problema de segurança pública. Há 5, 10 anos, talvez, imaginávamos que o banco tem seguro, esse dinheiro vai ser recuperado. Só que hoje é diferente. Hoje a sociedade está em pânico. Então, daí a importância desse trabalho, né? Problemas que já houve no sul de Minas, na Zona da Mata, em todo o estado. Né, envolvendo cidadãos e as pessoas. Então, daí a importância desse trabalho, desse protocolo de atuação. E eu gostaria de dizer que o Ministério se orgulha muito, né, em participar, em se apresentar, em primeiro lugar, como parceiro e ter todas as instituições como parceiros. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Instagram, no Facebook e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.